Muitas vezes a gente fala que o sofrimento é bom e que nos faz crescer. E às vezes a gente pensa assim, mas é fácil falar isso porque não está passando por isso. Então, parece que está falando do outro, né? Mas é um depoimento, então. A gente vê que a gente aprende realmente e cresce na dificuldade. Há muitas moradas na casa do Pai, foi falado por Jesus num dos encontros dele com os apóstolos. Porque, tirando os momentos em que eles estavam reunidos com o povo, né, fazendo pregações e auxiliando, eles se reuniam diariamente, ou seja, nas caminhadas que eles faziam, ou no final do dia, né? E ele vinha preparando os seus apóstolos para o que aconteceria, que ele já sabia dos acontecimentos futuros relativamente a ele. E, entre outros, ele disse, né, que existiam muitas moradas na casa do Pai, que não precisavam se preocupar. Se não fosse assim, ele mesmo diz, eu os teria dito. E a gente tenta entender o que ele quer dizer com isso, e um pouco até já foi dito. A humanidade, frequentemente a gente ouve falar das viagens espaciais procurando vida interplanetária. A gente sabe que o universo ele é vasto. Milhões de planetas acompanham o universo. A gente conhece mais ou menos a Via Láctea, que é onde o nosso planeta está situado. E dentro da Via Láctea, a gente é um dos menores planetas do sistema solar. E às vezes a gente acredita que só tem vida aqui na Terra. Então é um ego muito grande achar isso. Que de um pequeno planeta, de um sistema solar, de todos os outros que existem, só aqui Deus teria colocado vida e no resto é apenas contemplação. Essas são algumas das moradas que eles se referem, porque assim como existem alguns desses planetas que são mais atrasados que o nosso, existem muitos que são mais adiantados do que o nosso. E nós muitas vezes falamos durante a nossa vida que aqui é ruim, que está assim, que está assado, que é problema, confusão, e que nós gostaríamos de estar num lugar melhor. Porque será que a gente não consegue ir para um lugar melhor, né? Porque será que nós estamos aqui? Então, está tudo certo, está tudo organizado de uma forma muito certa, que pelo magnetismo que nós exalamos, nós ficamos no lugar onde nós precisamos. Então, nós não vamos reencarnar, que às vezes nem é uma reencarnação, é uma vivência espiritual, num planeta mais avançado, porque nós somos incompatíveis com eles ainda. É um pouco ruim dizer isso, porque parece sempre que a gente está se colocando para baixo, né? Mas não é nessa ideia. A ideia é que nós temos aqui aproveitar as nossas oportunidades aqui e aprender a nos tornarmos seres humanos ou seres espirituais mais evoluídos, aproveitar as oportunidades e seguir um pouco, tentar entender um pouco desses ensinamentos de Jesus, porque há tanto tempo, para nós é muito tempo, 2000 anos, né? Em termos de humanidade é pouco, mas como para nós é muito tempo, esse ensinamento ele vem rolando gerações após gerações sobre essa nossa mudança. Há muito tempo, a gente aprendeu que quando nós morríamos, ou no termo espírita, quando nós desencarnarmos, nós vamos para o céu ou para o inferno. Só tinham duas alternativas para nós. E aí a gente pensava, né? Puxa, mas como é que é essa separação? Quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno? Quem é que merece um ou outro? E aí se questionava, né? Se questionava muito mental, mas não para fora, porque também era um pouco proibido questionar. Mas aqueles que nascem e vivem pouco tempo, ainda quando crianças falecem, eles vão para o céu ou para o inferno? A gente diz na hora, né? Vão para o céu. Imagina, são anjinhos. Mas aí, pela filosofia, a gente aprende que Para o céu vai quem faz o bem, e eles não tiveram a oportunidade de fazer o bem, sendo que a vida seria apenas essa única passagem. Então a gente já começa a questionar a questão da vida unicamente compreendida do nascimento à morte, porque não daria tempo de justificar a nossa destinação. Bom, então tem que haver alguma coisa antes e alguma coisa depois. Vidas anteriores e continuidade da vida. E através disso nós vamos tentando nos aprimorar. Ao longo da nossa história, e quem fala são os espíritos, eles nos dizem que nós como humanidade evoluímos muito pouco ao longo do tempo na questão moral. Às vezes se pensa em evolução na questão material. E realmente, se nós pegarmos há 100 anos atrás, é uma diferença muito grande. Somente na questão tecnológica, nós temos coisas hoje que há 10, 20 anos nem se sonhava ter. Mas na questão moral, que é a questão da transformação interior, nós ainda estamos muito devagar, muito lento. E é por isso que de tempos em tempos reencarnam espíritos de outras moradas aqui conosco para nos auxiliar, para nos mostrar algum caminho, uma luz, uma direção. O maior de todos foi Jesus. Porque os próprios judeus da época diziam: se tu não fosse da parte de Deus, tu não conseguiria fazer o que tu fazes. Porque ninguém fazia nada parecido naquele tempo. Muito menos falava algo parecido. Então ele veio na contramão dos costumes da época. E entre outras coisas, ele veio nos dizer dessas moradas. Que cada um de nós, pela nossa afinidade, com os nossos gostos, por aquilo que nós fazemos, nós nos encontraremos num determinado lugar. Tanto na encarnação, quanto depois da encarnação, no lado espiritual. Nós não vamos chegar num bolo tudo junto, porque somos diferentes. A literatura, ela é muito interessante, porque ela nos torna bastante fácil de entender como essas coisas acontecem. Às vezes parecem histórias, né? Histórias inventadas de como são as coisas, mas através de relatos é possível a gente entender. O livro O Céu e o Inferno, que é uma das obras básicas espíritas, a primeira parte do livro, ele se limita a desmontar a teoria de céu e de inferno, por não ser plausível, por não se sustentar nessa questão que eu disse, meio por cima até, das nossas destinações, que não pode ser ou tudo para um ou tudo para o outro lado. Existem níveis diferentes e que nós vamos sim, através da nossa evolução, ampliando as nossas consciências. Mas na segunda parte do livro, ele nos fala também de depoimentos de espíritos nesses determinados níveis. De que forma eles encontraram o mundo após o desencarne. De acordo com aquilo que eles viveram enquanto encarnados. E aí a percepção de cada um também é diferente. Então, nós podemos perceber hoje, se nós quisermos fazer comparações com aquilo que nós conhecemos, que esse mundo a gente sempre diz que é uma grande escola. E tu não consegue botar uma criança que está na segunda série para fazer parte de um grupo da sexta série. Ela não vai se sentir bem, ela não vai entender nada, ela não vai se ambientar naquele lugar. Ela precisa aprender as séries que são anteriores para poder chegar naquele nível. Então nós estamos fazendo o nosso estudo em cada encarnação que a gente tem. A gente vem para tentar aprender, para tentar colocar em prática esse ensinamento todo. Para conseguir absorver o que ele quer dizer e tentar, através disso, jogar para dentro e modificar. Ainda outro dia a gente citou uma frase que Jesus também, nesses encontros com os seus apóstolos, falava frequentemente. E eles repetiram isso após a morte dele, nas doutrinações que eles faziam. É que só pelo amor será salvo o homem. Então, o que será que significa isso dentro da nossa postura como vida? O que será que a gente vem fazendo frequentemente no nosso dia a dia? E muito disso é nível mental. Para que lado nós estamos dirigindo a nossa força, o nosso viver, para construir alguma coisa nesse sentido de amor? Ou é só ainda numa tentativa de trazer só para dentro, só para a satisfação? O viver ainda é uma oportunidade de sensações. Viver pelas sensações agradáveis que as coisas nos proporcionam. Vai daí a nossa procura, né? A nossa tentativa de entendimento. E ainda hoje a gente falava também no programa da rádio de que muitas vezes tu lê o próprio Evangelho, tu lê ele e tu entende parcial, vamos dizer assim. Daqui a uns 2 anos tu pega e lê de novo aquele mesmo texto. O teu entendimento, a gente até se surpreende e diz, nossa, eu não tinha notado isso. E já tinha lido. Mas o entendimento ele amplia. E assim vai. Por que isso acontece? Porque quando nós tomamos conhecimento de alguma informação, aquilo fica, vamos dizer, viajando dentro do nosso pensamento. E nós começamos a perceber algumas coisas no dia a dia que a gente não percebia. E a gente começa a fazer relações. É ampliação de consciência. Numa segunda etapa, já mais amplo, a gente percebe partes do texto que a gente não tinha conseguido entender. É a mesma coisa na escola, como eu disse, né? Não adianta botar lá adiante que não tem capacidade de entendimento porque não estudou aquela questão da matéria. Com nós, no nosso dia a dia, acontece isso em todos os momentos. Quanto mais a gente amplia, e ampliação de consciência vai muito de interiorização. A gente não consegue ampliar a consciência através do jornal, da televisão. Se amplia em determinadas áreas, né, de informação, mas não de consciência verdadeira, consciência interior. Isso é só através de se voltar e começar a entender o que se passa dentro de nós, o porquê nós manifestamos emoções de tal forma, porquê tal coisa nos incomoda, porquê isso, porquê aquilo, porquê que nós reagimos de tal maneira perante várias situações. Isso só questionando internamente, a gente começa a perceber e desmanchar algumas coisas dessas. E aí, então, a gente começa a ampliar e começa a compreender um pouquinho melhor o que tem dentro dessas mensagens. Como sugestão para quem quiser, é o capítulo 3 do Evangelho, que fala sobre as moradas na casa do Pai. E aí ele fala sobre vários subtítulos, né? Os diferentes estados da alma, mundos diferentes de categorias, destinação da Terra, os mundos inferiores e superiores, e vai terminar sobre o mundo de provas e expiação, que ainda é o nosso, e mundos regeneradores, que é aquele para o qual nós, o nosso planeta vai migrar. Então, até para a gente entender como é que vai ser feito isso, ele dá o início dessa ideia para nós. Ok?